Então seja bem-vindo, ano novo, vida nova, como estávamos aqui em off a discutir com a nutricionista Rita Moraes. Cá estamos para mais um ano, mas não nos esquecemos daquilo que você fez nestes últimos tempos. E por isso escolhemos algumas dicas para recuperar, enfim, de uma altura que é sempre problemática, que tem a ver diretamente com aquilo que nós comemos, Rita. Olá a todos neste novo ano. Pois é, agora temos que recuperar, ou pelo contrário, retomar ou ainda iniciar. Cuidados com a alimentação. E é para isto que eu aqui estou hoje. Venho-vos deixar certamente dicas preciosas que não deve abandonar para quando se aproximar o Natal, não falarmos naquilo que falámos nas rubricas anteriores, que é a preocupação com o Natal. Não se preocupe com o Natal. Portanto, hoje tem muito tempo até o Natal. Para até lá, exatamente. Portanto, cuida de si. E então o que é que pode fazer? Tomar sempre o pequeno almoço, todos os dias e sem exceção. Não ficar mais de 3 horas sem comer. Criar horários para as refeições e até para as merendas da manhã e da tarde. Beber mais de 8 copos de água por dia. Como aqui falámos já anteriormente, seja infusões, chás, os sumos naturais, batidos de fruta, não vale a pena arranjar desculpas porque ainda está frio. Não mesmo, é essencial. Iniciar o almoço e o jantar com uma sopa rica em legumes. Claro, é fundamental não esquecer a atividade física, porque não vai aproveitar as manhãs ou as tardes para fazer uma caminhada. E o ideal será fazê-lo diariamente durante pelo menos 30 minutos. Depois deve alternar o peixe com a carne, consumindo pelo menos 2 vezes por semana peixe gordo, como o salmão, o atum, a cavala, entre muitos outros. Deve dar preferência às carnes magras, como o peru, coelho e frango, mas deve evitar comer a pele. Reduzir a adição de açúcar aos alimentos, deixar sumos, refrigerantes, doces apenas para dias festivos. Deve diminuir o consumo de sal, quer na confecção dos alimentos, como a temperar as saladas ou molhos, o que for. Deve consumir e diversificar o tipo e cor de legumes, saladas, frutas que consome. Portanto, variar o mais possível. Deve moderar o consumo de gorduras e optar pelas mais saudáveis, como é o caso do azeite, que ajuda a baixar o colesterol mau e aumenta o bom colesterol. É mesmo o pretendido. Deve escolher pratos cujo método culinário seja saudável, como assados, onde é colocado tudo em cru, os grelhados, cozidos, os estofados, caldeiradas, jardineiras, mas deve mesmo moderar a adição de gordura na preparação e evitar os fritos. Leia atentamente a informação nutricional dos produtos alimentares que consome, prestando particular atenção aos nutrientes cujo consumo excessivo prejudicam a sua saúde, tais como, tome atenção, gordura total, gordura saturada, açúcar e sal. Dicas então para nós recuperarmos. E há pouco, e em programas anteriores, nós, Rita, dizíamos que a preocupação começa precisamente agora, que é para depois chegarmos daqui quase a um ano, não é? E não temos a tal preocupação. Deixa-me fazer uma pergunta, até porque é uma pergunta que chegou ao nosso mail, que tem a ver com esta altura, não propriamente com não propriamente com aquilo que tem a ver o Natal e o fim de ano, mas porque se come mais ou menos nesta altura. E a pessoa perguntava-me se nesta altura, recuperando, enfim, do que se deve, do que se fez no Natal, se nesta altura mais fria, de princípio do ano, numa altura em que a pessoa tem menos mobilidade, há mais sedentarismo, se há opção por nós comermos mais carne ou mais peixe. Se tem alguma coisa a ver para essa alimentação. A roda dos alimentos diz que tem as suas quantidades. Mas é mesmo assim, tem que se manter ao longo do ano também essa alimentação saudável. Não é comer mais carne ou comer mais peixe, tem que se equilibrar essa alimentação. Equilibrar, sem dúvida. No entanto, devemos ter atenção e não descurar o consumo de peixes curtos, que ainda assim vamos descurando. O salmão, a sardinha, o carapau, etc. Não devemos mesmo colocar de parte. Claro que o peixe é óbvio que é muito mais saudável. O que é que podemos fazer em relação à carne? Optar por carnes mais magras, pouco gordas, sem a pele, carne de frango, de peru, coelho, e evitar mais a de vaca, essencialmente. Principalmente a carne vermelha, não é? Sim. Pronto, penso que está respondido. Temos aqui um parênteses só para saber, uma pessoa preocupada, uma ouvinte preocupada para saber se tinha que comer ou deveria comer mais peixe ou carne, naturalmente, que a Roda dos Alimentos diz que há toda ela uma quantidade necessária para o nosso corpo. Sim, sim. Agora, voltando a essas coisinhas de que já passou, Natal e final do ano, agora há muito, até porque vem aí, estamos enfim no inverno, mas depois vem aí o tempo mais agradável, no início da primavera, começam a aparecer novas coisas que também podem aparecer na nossa mesa. Tal fruta, tal, os tais alimentos que não nos lembram tanto como na altura do Natal, podemos equilibrar muito bem então isso para depois termos o ano descansadinho. Podemos e devemos equilibrar tudo isso, incluir as frutas, as hortícolas, todos eles são válidos, portanto não tenham a questão muito habitual do eu começo a comer maçãs de manhã, só devo comer maçãs, mas eu só gosto de maçãs, só como maçãs. Não, habitue o seu paladar, diversifique o mais possível e um dia que vá às compras, no dia a seguir, dois dias a seguir, não compre as mesmas coisas. Assim já vai variar mais a sua alimentação. Isto são cuidados que deve manter diariamente. Como vê, até ao Natal temos imenso tempo. Portanto, vale a pena investir nisso para quando chegar a essa altura não estar preocupado com o que fez nestes dias, porque já tem toda esta bagagem de recomendações para iniciar, para retomar e não perder tempo com os cuidados que deve ter mesmo com a alimentação, seja gordinho, seja magrinho, seja que pessoa for, não interessa. Outra das coisas, e porque estamos no princípio do ano, nunca é demais lembrar também que há um prato essencial na nossa mesa, que é a sopa, que é aquilo que nós devíamos sempre fazer. Rica em legumes. Precisamente. Até porque estamos no início do ano, é bom nós, ano novo, vida nova, como dissemos, não é? Pelo menos reestruturar um pouco aquilo que nós comemos no nosso dia-a-dia. E eu ainda chamo a atenção para a primeira refeição do dia. E mais importante, o pequeno almoço, que tanta gente insiste em sair de casa sem comer. Sem comer. Não faça isso, pela sua saúde. Até porque está aquele período todo durante a noite, não é? Claro que sim. Sem nada e depois... O pequeno almoço é a refeição mais importante do nosso dia. Portanto, tome o pequeno almoço. Se têm crianças em casa, dê o exemplo, tome o pequeno almoço sentado à mesa com elas, pratique este bom e excelente hábito que é responsável por muita saúde, certamente. E a partir daí, não estar mais de 3 horas sem comer. Sem comer. E ter atenção às merendas, às refeições, aos líquidos, peixe, carne, hortícolas, toda a roda dos alimentos é essencial para a sua alimentação, bem como atividade física. Ser uma pessoa ativa, não seja uma pessoa sedentária. Estamos no princípio do ano e por isso esticamos um pouco mais esses pormenores e enfim aquelas ideias a que você ao longo do ano pode ir adaptando. Portanto, dicas essenciais sempre aqui nesta tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes é responsável por isso e portanto eu não me queixo porque só não como melhor se não quiser, porque com as coisas que aqui vou ouvindo, de facto, tenho de ter sempre cuidado quando estou numa refeição. Enfim, há uma ou outra que peco, mas pronto, eu não falo nisto na rádio, é o que vale, mas pronto, mas não deve fazer isto. Naturalmente estou a brincar, mas às vezes pecamos sem querer e portanto pecar uma vez não faz mal, faz mal é pecar muitas vezes seguidas e depois tem-se aquilo que... E sem moderação. E sem moderação. E depois há complicações que de facto não conseguimos compor e é sempre um problema. Rita, estamos falados, ano novo, vida nova, um bom ano, são sem esses... Igualmente, para todos, naturalmente, e cá vamos semana após semana dando estas sugestões e estas dicas para si ouvinte está connosco já há algum tempo e este programa já começa a ter um pesozinho, não é? Porque já aqui anda há um tempito e portanto ajuda-nos também a comer melhor e mais saudável. Rita, obrigado mais uma vez, até para a semana. Obrigada, até à próxima.